Eu confesso que eu tô cansado. Eu não tô bem. De todas as coisas que eu faço, eu sou chato pra caralho. Fui idiota e mente feio, não dá pra me olhar no espelho. E no final eu nem sei mais quem sou mesmo. Mas eu posso ser diferente. F-tom. Eu prometo daqui pra frente eu vou ser mais inteligente. A minha boca tá dormente, eu venderia minha alma pra poder voltar a ser como eu era. Se você levar adiante, like your ears. Vai ver que eu real tô sendo sincero. E sei que eu menti, eu não nego. Por você não tenho ego. Dá pra voltar a ser como era antes. Mm-hmm. Dá pra voltar a ser. Thank you. Oh, I like your response. Dá really? Pra voltar se você me der mais uma chance. Se você me der, se você me der, se você me der mais uma chance. They used to cover them up, but, you know. Cabo Beach. Peraí, volta, calma. Deixa eu editar isso aqui. Eu confesso que eu tô cansado. Eu não tô bem. De todas as coisas que eu faço, eu sou chato pra caralho. Fui idiota e mente feio, não dá pra me olhar no espelho. No final eu nem sei mais quem sou mesmo. Mas eu posso ser diferente. F-tom. Eu prometo daqui pra frente eu vou ser mais inteligente. A minha boca tá dormente, eu venderia minha alma pra eu poder voltar a ser como eu era. Se você levar adiante.